a sua rádio onde você estiver. Minhas escolhas revelam o que eu sou. Sandy Lima. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira. Quais escolhas você tem feito? Você gosta do que elas revelam? Eu adoro! Porque você tem escolhido estar aqui, todo sábado comigo e com minhas convidadas no Mulheres Transamérica. Juntas, estamos aqui para elevar a sua manhã, com um espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Sou Joyce Possamay Busanello e, como de costume, estamos com as melhores especialistas em diversas áreas. Então, tem alguma dúvida, alguma sugestão? Participe! Para isso, relembre nossos contatos. WhatsApp 45 8828 2828, fanpage Transamérica Foz, telefone 45 3028 2828. Hoje nosso encontro está show e o bate-papo ao vivo é com a Super Mames, Helena Teixeira Possamay. Ela é esposa, mãe, avó, empresária e proprietária da Auto Luiz Bosch Car Service, uma oficina de confiança para os cuidados com o seu automóvel. Ouvintes, a saúde do nosso carro também é super importante. Por isso, fique atenta, porque hoje falaremos sobre os cuidados básicos que nós, mulheres Transamérica, devemos ter com os nossos meios de condução. Bom dia, Helena! Bom dia, Joyce! Muito bem, ouvintes! Querem participar do nosso bate-papo, tirar dúvidas, manifestar a sua opinião ou até mesmo participar do nosso sorteio? Não fique de fora! Interaja conosco, porque a Auto Luiz vai nos trazer presente. Então, através do WhatsApp, Face ou telefone, coloque a hashtag Auto Luiz. Hoje nós vamos sortear uma higienização de ar-condicionado ou um kit de revisão aplicado. Ao ouvinte é que vai na Auto Luiz e escolhe qual desses brindes ela levará. Já já nós te explicamos o que é cada um. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos falar da cantora do dia? Ah, ouvintes, eu amo! Cresci ouvindo a dupla Sandy e Júnior. Por isso, homenageando as ouvintes que curtiram e curtem a Sandy, como eu, vamos relembrar a sua história e saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Porque então a nossa cantora do dia é Sandy Lee Lima. Mulheres Transamérica, cantora do dia. Sandy Leia Lima, mais conhecida como Sandy, é compositora, cantora, produtora musical e apresentadora de televisão. Nascida em janeiro de 1983 e cantora desde a infância, Sandy começou sua carreira em 1990, quando formou ao lado de seu irmão, o músico Júnior Lima, a dupla de música pop Sandy e Júnior, que ficou nativa até 2007, ano em que anunciaram a separação após 17 anos de carreira como duo musical. Durante esse período, a dupla lançou 12 álbuns de estúdio, 4 álbuns ao vivo, 1 álbum de remixes e 2 coletâneas oficiais. Sandy e Júnior foram os primeiros artistas brasileiros a realizarem um concerto no estádio do Maracanã em turnê própria. Apresentaram-se no Rock in Rio e viajaram com 9 mega turnês por todo o Brasil e também ao exterior, Estados Unidos, Japão, Angola e Chile. Após o encerramento dos trabalhos em dupla com seu irmão em dezembro de 2007, Sandy passou os 2 anos seguintes dedicando-se à produção de seu debut solo, além de graduar-se no curso de letras pela Universidade de Campinas. Em 2010, Sandy lançou seu álbum de estreia como artista solo, chamado Manuscrito, conhecido pelas canções Pés Cansados e Quem Eu Sou. Já em 2011, lançou seu primeiro CD e DVD ao vivo em carreira solo, que é baseado na turnê de seu primeiro álbum. Em 2012, o EP Princípios, Meios e Fins é divulgado como uma prévia do seu segundo álbum de estúdio, Sim, lançado em 2013. Em 2016, Sandy lançou seu segundo álbum ao vivo, intitulado Meu Canto, que teve como carro-chefe a canção Me Espera. Ao longo de seus 26 anos de carreira, Sandy, que é uma das recordistas em vendas de discos no Brasil, vendeu mais de 20 milhões de álbuns, 500 mil de singles e acumula diversos prêmios de melhor cantora. Sandy já se envolveu em mais de 50 projetos sociais, teve trabalhos como atriz e na TV realizou projetos como apresentadora e integrante de júri técnico de reality show musical. A cantora namorou o músico Lucas Limas por 5 meses em 1999 e também entre 2001 e 2002. Os dois reataram anos depois e anunciaram estarem noivos em 2007, casando-se um ano mais tarde, em setembro de 2008, em cerimônia sigilosa para amigos próximos e familiares, em Campinas, São Paulo. Em dezembro de 2013, Sandy anunciou estar grávida do primeiro filho, um menino que nasceu em 24 de junho de 2014. E eu ofereço essa primeira música, então, a todas as ouvintes que nos acompanham todos os sábados. Dando continuidade ao nosso programa, vamos de Mulher Entrevistas. Mulheres Transamérica. Mulher Entrevista. Helena, mesmo existindo um certo preconceito sobre as mulheres no que diz respeito à direção, ao trânsito, aos cuidados com seus carros, como se nós, por natureza, não pudéssemos cuidar de carro. O número de mulheres levando seus carros para manutenção tem aumentado, é verdade? Sim, Joyce, é verdade. Tem aumentado muito mesmo. Na Auto Luiz, nós temos recebido muitas mulheres que levam seus carros e levam também os seus filhos pequenos junto. Ah, então é bem familiar o negócio mesmo. Muito familiar. Então, antes de falarmos desses assuntos de cuidados com o carro, vamos falar um pouquinho da história da Auto Luiz. Conta pra nós como esse projeto, que já tem 34 anos, começou e o que a empresa hoje disponibiliza para os seus clientes. Bem, Joyce, desde 1982, a Auto Luiz tem sua sede na cidade de Foz do Iguaçu. Desde 1996, trabalha com regulagens e parametrização de veículos com injeção eletrônica. Em 2007, a empresa, já com 25 anos, disponibilizou de seu laboratório de mecatrônica para treinamentos técnicos na área de mobilizadores e manutenção de centrais de injeção eletrônica. Com o seu crescente número de clientes fora da cidade de Foz do Iguaçu, a Auto Luiz necessitou criar uma loja virtual. Em 2009, foi criado o site autoluiz.com.br, que disponibilizava informações sobre cursos, equipamentos voltados para a oficina. E em 2012, foi criada a centraldosmódulos.com.br, para comercialização de centrais de injeção eletrônica. Que legal! Olha, ouvintes, então, a empresa tem a parte física de uma oficina convencional, tem autopeças, tem um espaço de treinamento para outros profissionais e tem um site que faz então a venda de equipamentos e cursos. Uau! Uma oficina que realmente procura atender todas as necessidades dos clientes. Antes do bate-papo continuar, vamos ouvir mais uma música de Sandy? Essa nós oferecemos aos colaboradores da empresa Auto Luiz. A música se chama Quem Eu Sou. Mulheres Transamérica. Porque eu não pergunto. América. Helena, então vamos começar do básico. Antigamente existia o carburador, um componente mecânico responsável pela alimentação de um motor de combustão. Na prática, o que acontecia era que o carburador era responsável pela mistura de ar e combustível e ele controlava a dosagem de combustão que acontecia internamente nos motores. Isso, na prática, como eu disse, fazia o carro funcionar. Hoje, os carros têm um sistema de injeção eletrônica. Mas explica então para mim e para as ouvintes o que é uma injeção eletrônica. Joyce, é bem simples. A injeção eletrônica também é um sistema de alimentação de combustível e gerenciamento para um motor de combustão, igual ao do carburador. A diferença é que esse gerenciamento é eletrônico. Então, a mistura entre ar e combustível em um sistema de injeção eletrônica faz com que haja uma maior economia de combustível. Já que o motor trabalha sempre com mistura adequada e devido ao desempenho do motor, o carro fica no ponto. Legal, essa história do ponto é bem ouvida, né? Em vários lugares que a gente passa tem essa coisa do carro tá no ponto. Porque se às vezes o carro tá com algum problema e é no consumo que nós podemos ver se tem algo de errado, essa questão do ponto mexe bastante, então. Isso tá certo? Sim, isso mesmo. O carro não estar no ponto acaba gerando um consumo maior que o previsto e é algo que não deve ser desconsiderado. As ouvintes devem procurar ajuda e levar o carro a uma oficina especializada. Sabe, Joyce, é importante as ouvintes fazerem uma revisão no carro pelo menos uma vez ao ano. Mesmo que nenhum problema possa estar aparecendo, tem trocas que precisam ser feitas periodicamente. E se não for feitas, o carro fica prejudicado e o gasto e a dor de cabeça podem ser maiores. Isso sem contar com a questão da segurança. Uau, boa dica, né, ouvintes? A gente sempre precisa, então, cuidar do nosso carro para que também a nossa segurança esteja aí em dia. Vamos falar mais de tempos de manutenção em carro, quando que troca isso ou aquilo, mas antes, vamos ouvir mais uma música de Sandy. Essa música nós iremos oferecer aos clientes locais, nacionais e internacionais da Auto Luiz. A música se chama Dedilhada. Mulheres Transamérica, altas dicas sobre cuidado com o seu carro estamos tendo hoje. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, quero lembrá-las de que sua participação em nosso programa é muito importante. Então mande para nós as suas dúvidas, sugestões ou recadinhos que queira enviar pelas ondas do rádio. A Auto Luiz e eu estamos te esperando, até porque temos sorteio de brinde. O melhor é que você escolhe qual brinde vai ganhar. E já já a Helena vai nos explicar melhor estas opções. Então participe com a hashtag AutoLuiz nos nossos contatos. WhatsApp 45-8828-2828, fanpage Transamérica Foz e telefone 45-3028-2828. Quanto mais você participar, mais chances tem de ganhar. Hoje no quadro Grandes Mulheres da História, falaremos sobre Maria Quitéria de Jesus Medeiros, a primeira mulher a assentar praça numa unidade militar das Forças Armadas Brasileiras, mais conhecida como Soldado Medeiros. Vamos ouvir sobre seus feitos. Mulheres Transamérica, Grandes Mulheres da História. Filha de um sitiante da região de Cachoeira, na Bahia, Maria Quitéria de Jesus Medeiros ficou órfã de mãe aos 10 anos, passando a cuidar da casa e de seus dois irmãos mais novos. Apesar de não frequentar escola, Maria Quitéria aprendeu a montar e a usar armas. Em 1822, o Exército Brasileiro realizou campanhas para o alistamento de soldados para lutar pela consolidação da independência frente à resistência dos portugueses na Bahia. Maria Quitéria pediu ao seu pai para se alistar, mas não obteve permissão. Fugiu então para a casa de sua irmã Teresa e de seu cunhado José Cordeiro de Medeiros e, vestida com roupas de homem e com os cabelos cortados, alistou-se como soldado Medeiros. Passou a integrar o Batalhão dos Voluntários do Príncipe, também chamado de Batalhão dos Periquitos, por causa da gola e dos punhos verdes do uniforme. Duas semanas depois, Quitéria foi descoberta por seu pai, mas impedida de deixar o exército pelo major Silva e Castro, que lhe reconheceu grandes qualidades militares. Combateu na foz do Rio Paraguaçu, onde demonstrou heroísmo. Participou também dos combates na Pituba e em Itapuã, sendo sempre destacada por sua coragem. Com o fim da campanha na Bahia, foi ao Rio de Janeiro, onde recebeu das mãos do imperador Dom Pedro I a condecoração de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, em reconhecimento por sua bravura. Voltando à Bahia, levou também uma carta do imperador a seu pai, pedindo que a perdoasse por sua desobediência. Casou-se com o lavrador Gabriel Pereira de Brito, com quem teve uma filha, Luísa Maria da Conceição. Mudou-se depois com a filha para Salvador, onde morreu quase cega, em total anonimato. Maria Quitéria foi a primeira mulher no Brasil a sentar praça num acampamento militar. Em 1953, 100 anos depois de sua morte, o governo brasileiro ordenou que em todos os estabelecimentos, repartições e unidades do Exército fosse inaugurado o retrato da insigne patriota. Ouvimos a história do soldado Medeiros. E vamos então agora ouvir mais uma música de Sandy, chamada Sem Jeito. Mulheres Transamérica. Transamérica. Saudade aperta o peito, mesmo ao teu lado. Não vê que eu sou assim, perdida de amor. serve pra mim, que você serve pra mim, que você serve pra mim, que você serve pra mim. Sensação melhor não há. Sinto estar Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Em meio à natureza, você encontrará o Complexo Turístico Marco das Américas, um espaço que é uma grande homenagem à história de Foz do Iguaçu, com uma estrutura pensada para lhe proporcionar conforto e bons momentos, como contemplar o pôr do sol nos encontros do Rio Iguaçu e Paraná. Venha visitar o Marco das Três Fronteiras revitalizado. Complexo Turístico Marco das Américas. A entrada para moradores de Foz do Iguaçu é gratuita. Quem atua no ramo de construção civil sabe o quanto é fundamental usar produtos de qualidade na sua obra. A Minero Mix oferece para todos os tipos de obras preparação de massa de concreto e argamassa para construção de pequeno, médio e grande porte. A única automatizada da região que produz concreto usinado, garantindo a qualidade da resistência do concreto. A Minero Mix conta com equipamento de última geração. Faça seu orçamento sem compromisso. Ligue 3578-4101. Minero Mix, usina de concreto. Vila Vitorassi. Todos os domingos a Transamérica apresenta das 10 ao meio-dia Histórias e Memórias. Com a apresentação de Rita Araújo e Jorge Pegoraro, você ouve histórias de Foz do Iguaçu contada por seus pioneiros. As lembranças são muito boas. Naquela época ou era bicicleta ou a pé. Meu tio chegou aqui em agosto de 1904. Sintonize e faça uma viagem no tempo. Histórias e Memórias. Oferecimento: Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Helena, estávamos falando antes do intervalo sobre tempo de manutenção. Fala mais para nós sobre esses períodos de troca. Você disse que uma vez por ano é legal fazer manutenção. O que mais você pode falar para nós? Isso mesmo, Joyce. Mesmo que o carro seja novo, ele precisa de manutenção anual. Por isso, a indicação é que mesmo na concessionária, o cliente leve o seu carro uma vez ao ano. Ali ele troca o óleo, os filtros e outros componentes que dependem da quilometragem do carro. Mas se o seu carro não for novo, algumas trocas precisam ser feitas a cada 6 meses. O óleo, por exemplo, porque quando se passa muito tempo, uma coisa pequena vai tendo efeito no carro todo e se chegar a afetar o motor, aí sim é problema. Então, se o carro estiver com uma luz da injeção acesa, as ouvintes precisam prestar atenção e levar o carro a uma oficina. E se não tiver acesa, vale a anual, porque luz acesa no painel indica avaria. Viu? Então a luzinha que acende indica alguma coisa, não tá ali ao acaso. Helena, a Auto Luiz trouxe pra nós a possibilidade da ouvinte que ganhar o sorteio de hoje escolher qual brinde vai levar. Temos então duas opções: a higienização de ar-condicionado e kit de revisão aplicado. Explica pra nós estes serviços, esses produtos. Bem, Joyce, a higienização de ar, na verdade, é um serviço que se executa no carro usando os produtos. E esses produtos têm duração de 40 minutos a serem aplicados. O produto dura no carro uma média de 4 a 6 meses. E dependendo de como estiver o filtro do ar do carro, ele obrigatoriamente precisa ser trocado. A higienização busca manter o sistema limpo, previne de fungos e bactérias que acumula no ar-condicionado. O interessante é que o odor do carro fica muito agradável. Já o kit de revisão aplica-se 4 produtos. Para ser mais exato, vai um líquido para limpar o para-brisa, 2 tipos de lubrificantes e 1 desengripante. Esses produtos se passam nas portas em alguns parafusos e ligações específicas. E caso sobre o produto, o ouvinte pode levar para casa e passar novamente em outra oportunidade. Que legal! 2 produtos então que a Auto Luiz está oferecendo para que nós possamos sortear. São 2 produtos diferentes, que daí você lá na Auto Luiz vai poder escolher qual é o melhor para o seu carro. Vamos de dica de paisagismo com Yáscara Bressolim. Dicas de paisagismo. Mulheres Transamérica. Bom dia a todos, meninas da Transamérica, mulheres Transamérica. A nossa dica de hoje de paisagismo é a Calanchoe, ou Flor da Fortuna. né? Chamam de calanchoe também, calanchoe ou calanchoe. É em continuação que nós estamos falando de algumas plantas que florescem no inverno, né? Já falamos da azaleia e agora nós vamos falar da calanchoe. Ela é uma planta originária da África e é chamada calanchoe blosfeldiana, tá? Ela precisa de noites longas de inverno para florescer. Nós encontramos sempre elas nas floriculturas porque os produtores conseguem as 15 horas de escuro necessárias para que as plantas floresçam. Eles colocam elas em estufas totalmente escuras por 20 a 25 dias e conseguem que elas floresçam o ano todo. Mas elas são plantas de fotoperíodo, isso que a gente fala, né? Que precisam de 15 horas de escuro para florescer. É uma planta suculenta, muito resistente, mas cuidado para não irrigar demais ela, porque provoca fungos e apodrecimento da planta. O seu tamanho é reduzido, ela vai até 30 centímetros de altura e pode ser plantada em canteiros, bordaduras e num espaçamento de 20 centímetros entre plantas. As flores são inflorescências terminais, ramificadas, numerosas, dobradas ou não, e em várias cores, como vermelhas, róseas, amarelas, laranjadas e as suas nuances também. Inclusive, algumas são até mescladas. Elas gostam muito do sol, mas vivem muito bem em meia sombra e ficam lindas em floreiras, principalmente as floreiras face norte. Apesar de gostar do frio, elas não são tolerantes a geadas, devido às suas folhas serem suculentas, isso é, retém muita água em abundância dentro delas. Então, a dica mais importante também que eu gostaria de falar hoje é que elas são plantas de fácil reprodução. Elas podem brotar até de pedaços de folhas ou pequenas estacas, né? Mas antes de você enterrar essas mudas, você deve fazer com que elas cicatrizem o corte. Isso é, deixa ela cicatrizada um dia para o outro, ou 24 horas, ou até 48 horas. Aí elas cicatrizam aquele local e você já pode enterrar e fazer várias mudinhas de uma só calanchoe ou flor da fortuna. E muita sorte, muita fortuna para as mulheres Transamérica. Dica boa de hoje. Um abraço da Yáscara Bresolim. Céu, existe um chão. Transamérica. Se você me perguntar o que é que eu tô fazendo, eu digo que não sei. Se você me perguntar o que eu quero do futuro, eu digo que não sei. Só sei que eu espero que a vida me mande algo bom. Só sei que eu não quero cantar minha trilha fora do tom. Tão comum se arriscar sem saber 100% se é bom. Tão comum sonhar mais alto do que se pode crer. É tão comum errar ao conjugar o verbo querer. Tão comum errar, errar, errar de novo. Se a consciência me chamar, disser que eu não posso, eu digo que não sei. Assumo os meus desejos, tento saciar a sede daquilo que nem sei. Só sei que eu espero que a vida me mande algo bom. Só sei que eu não quero cantar minha trilha fora do tom. Hoje está chegando ao fim, mas antes de me despedir da nossa convidada e de vocês, ouvintes, eu gostaria de convidá-las a escutar e participar dos nossos próximos encontros. Estaremos falando de Olimpíadas e atividades esportivas. Então, Helena, que é minha mãe, eu e toda a equipe da Transamérica e as ouvintes agradecemos a sua presença. E para fechar nosso bate-papo de hoje, gostaria que você deixasse uma mensagem final para as nossas ouvintes. E, é claro, falasse o nome da pessoa que será presenteada pela Auto Luiz. Eu quero deixar aqui o meu abraço para todas as mulheres que visitam a Auto Luiz, seja para tomar um cafezinho, que lá sempre tem, ou seja, para fazer manutenção no seu veículo. E o nome da ganhadora do brinde da Auto Luiz hoje é... Muito bem, ganhadora! Então você precisa vir até o dia 5 do 8, sexta-feira, aqui na rádio para buscar o seu cupom promocional. você tem 30 dias para retirar o brinde escolhido lá na Auto Luiz. A apresentação do cupom promocional é indispensável. Quero então agradecer a todas as ouvintes que dedicam seu tempo a nos prestigiar com a sua audiência. Fazemos este programa para você com muito carinho. Por isso também quero agradecer a toda a equipe do Mulheres Transamérica e da Rádio Transamérica Foz. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello. Hoje fico por aqui e nos falamos no próximo encontro. Mas se você perdeu algum dos programas do Mulheres Transamérica, não se preocupe. Sábado que vem tem mais. Nossos programas estão disponíveis também em nosso site www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski no programa Fronte. Tchau, tchau. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.